Rádio Câmara apresenta Na Era do Rádio. Os fatos e as canções que marcaram o rádio como a verdadeira testemunha da história do século XX. Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos a bordo novamente com mais um Na Era do Rádio. Nossa viagem no tempo, que nesta 70ª edição, estará de volta ao ano de 1948. E foi um grande e importante ano para a evolução da qualidade sonora da indústria do disco. Neste ano, a Columbia Americana apresentava, após 9 anos de pesquisa, o LP de 33 rotações, que dominaria o mercado por mais de 30 anos. E no LP de estreia, a Filarmônica Orquestra de Nova York executou o concerto em Mi menor de Mendelssohn. No esporte, em Londres, era realizada a 14ª Olimpíada da Era Moderna. Na política, também nesse ano, terminava o mandato da Inglaterra sobre a Palestina. E por ali mesmo, David Ben-Gurion proclamava a República de Israel. E bastou a criação do Estado para ser declarada a guerra entre os judeus e palestinos, num conflito que se arrasta até hoje. No dia 30 de janeiro, na Índia, uma perda irreparável. Ao sair de casa para um passeio, o líder indiano Mahatma Gandhi era assassinado com 3 tiros por um fanático hindu. Acompanhado por uma multidão imensa, Gandhi teve seu corpo cremado e suas cinzas foram jogadas no rio Ganges. E aqui no Brasil, parlamentares do Partido Comunista Brasileiro ficam sem mandato, com toda a bancada cassada. Em seu último discurso na Câmara, o deputado Gregório Bezerra afirmou que os comunistas voltariam. "Voltaremos a este plenário conduzidos nos braços do povo e do proletariado", afirmou Gregório Bezerra. E assim, amigos, abrindo as cortinas do passado, está no ar, Na Era do Rádio, o ano de 1948. Eu sou Dilson Santa Fé e estou na companhia do produtor do programa, Marcos Brochado, com mais detalhes. Diga aí, Marcos. Olá, Dilson, olá, ouvintes. É, amigos, neste 48 vamos constatar a afirmação da primeira fase do samba-canção. Iremos destacar 3 registros raros de Dick Farney em seu 4º ano de carreira. Além de Francisco Alves, que continuava dando as cartas, como nesse grande êxito de Erivelto Martins. Não, eu não posso lembrar que te amei. Ter que sofrer. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Para nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Talvez que na volta te encontre no mesmo lugar. Thank you. lembrar que te amei. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo caminhando sem saber onde chegar, talvez que na volta te encontre no mesmo lugar. Que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou, é que tudo entre nós terminou, é que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Rio, tu és de janeiro e do ano inteiro, quem há de negar? Praias tens Copacabana, que toda semana convida a nadar. Teu clima é bem tropical e o teu carnaval é uma consagração. Rio, tu és de janeiro e és sempre o primeiro num samba-canção. A ilha de Paquetá é uma joia rara em tua Guanabara. Pão de açúcar corcovado, teu céu tão lindo constelado, Deus me fez brasileiro, eu me sinto feliz. Desafio quem prove o contrário destas palavras que o meu samba Paquetá é uma joia rara em tua Guanabara.

As fábricas produtoras de Coca-Cola, a bebida da família e da cordialidade, saúdam a distinta plateia de 1 milhão de melodias ao abrirem o seu show musical de todas as segundas-feiras. Na noite de hoje, 1 milhão de melodias apresentará um grande desfile de sucessos populares de todo o mundo, entre os quais se destacam a magnífica interpretação dada pelo maestro Radamés ao conhecido Carl Boogie e o arranjo orquestral feito do trevo de quatro folhas para as vozes dos cariocas e do trio Madrigal. 1 milhão de melodias, tradicional programa dos produtores de Coca-Cola sob a direção geral de Paulo Tapajós. A canção que vai abrir o desfile musical de 1 milhão de melodias esteve durante muito tempo perdida na gaveta de um editor norte-americano. Certo dia, porém, ela foi descoberta por um pianista que a tocou num pequeno teatro de Nova York. O sucesso foi enorme e sua singela beleza irradiou-se então para o mundo inteiro. Vamos ouvi-la na voz de Yvon Cury. Dando sequência às raras gravações originais do Na Era do Rádio, continuamos com Dick Farney. Será ou não ser, há de ser sempre, sempre a questão. Ser ou não ser, meu, o teu coração. Não vês que em decisão me põe assim nesta aflição? E eu desejo conhecer se tu és minha ou não. ser ou não ser. Oh, que dúvida minha, meu Deus. Ser ou não ser, e no entanto são teus os sonhos que eu vivi e o meu coração. Ser ou não ser, eis amor a questão. Dúvida minha, meu Deus, ser ou não ser, e no entanto são teus os sonhos que eu vivi e o meu coração. Ser ou não ser, eis amor a questão. Com outra serás feliz. O que ela fez contigo não se faz. Melhor será me esquecer quem sempre te fez padecer. O que ela fez contigo foi demais. Ouve o meu conselho, com o novo amor essa malvada me esquecerá. Toca na garganta os teus doridos ar. O que ela fez contigo foi demais. Esquece quem não te quis, com outra serás feliz. Ela fez contigo não se faz. Melhor será esquecer quem sempre te fez padecer. O que ela fez contigo foi demais. Ouve o meu conselho, novo amor nessa malvada te esquecerá. Foca na garganta os teus doridos ar. O que ela fez contigo foi demais. Ouvimos mais dois momentos do arquivo do Na Era do Rádio. A primeira foi Ser ou Não Ser, de José Maria de Abreu e Alberto Ribeiro. E a segunda foi Esquece, de Gilberto Milfon. magic. Well, the stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden wand or mystic charms, ooh, fantastic things begin when I'm in your arms. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland. It's magic. Well, how else can I explain those rainbows when there is no rain? It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true? When in my heart I know the magic is my love for you. Ouvimos Dinah Washington, It's Magic, de Julie Stein e Sam Kane. A primeira, Robert Bentley e sua orquestra, La Mer, de Charles Trenet. Estamos apresentando Na Era do Rádio. Pois é, ouvintes, além de esses moços que ouvimos no início do programa, em 48 Lupicínio compôs mais este clássico da música brasileira, lançada por Francisco Alves. E aqui ouviremos a grande interpretação do último boêmio, Nelson Gonçalves. Que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor. Reparem bem que toda vez que ela fala ilumina mais a sala do que a luz do refletor. O cabaré se inflama quando ela dança, e com a mesma esperança todos lhe põem o olhar. E eu, o dono, aqui no meu abandono, espero morto de sono o cabaré terminar. Rapaz, leva esta mulher contigo, disse-me um dia um amigo, quando nos viu conversar. Vocês se amam, o amor deve ser sagrado,

com Simonetti e sua orquestra Bahia com H, de Denis Brenhan. Antes, Dick Farney, Um Cantinho e Você, de José Maria de Abreu e Jair Amorim. E a primeira, O Último Boêmio, Nelson Gonçalves, Quem Há de Dizer, de Lupcínio Rodrigues e Alcides Gonçalves. E no nosso bloco final, outro sucesso do Carnaval de 48, com a intérprete preferida de Noel Rosa se apresentando pela primeira vez em nosso programa. Com vocês, a Dama do Encantado, Araci de Almeida. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustan. Ouvimos dois êxitos latinos de 48, duas canções de Oswaldo Farrés nas interpretações da orquestra de Juan Esquivel e os vocalistas Ames Brothers. Três palavras e quizás, quizás, quizás. E abrindo o bloco, Araci de Almeida cantou Não Me Diga Adeus, de Paquito e Soberano. É uma pena, mas chegamos ao final de mais um programa na Era do Rádio. A pesquisa e produção é de Marcos Brochado, os trabalhos técnicos de Marcílio de Souza, apresentação de Wilson Santa Fé. Um grande abraço a todos e até lá.